quiser aproximar direto já para a área coordenada, pode ser o voo 06. Negativo, o Guardião 06 então tá livrando aqui o eixo da pista, está aproximando lá para a área do pouso, que fica aqui exatamente no, no através do eixo de aproximação. Estou na escuta permanente. Ok, me informe quantas aproximações igual a essa você pretende fazer. Ainda não sei, depende do pessoal aqui em solo, mas a gente está na escuta, ficou aí condicionada a possibilidade. Ok, 06, vento 090 graus, 110 nós, chame o solo controlado, para, pronto para nova decolagem. Ciente. Whisky Kilo Zulu, livre pulso, 090 graus, 110 nós, Zulu. Livre pulso, Zulu, tá? O Azul 4206, solo 05, solo 121, décima 1. 21, não tem mais. E o passarinho 2231, livre decolar, vento uma centena com 10 nós. Esse é a decolagem 90-2231 da passarela. Tivo, informe quando pronto para iniciar a decolagem, 06. Quer fazer um circuito pela direita da 17, é isso que eu entendi? Então decola aí com a proa sul, informa aí novamente para a aproximação do, do ponto, ok? Oi, Salvador, voo no 070, ponto de parada 10. Passaram 2231, decolou aos 06, chame agora o controle, 120.8. 120.8, ponto 2231, parabéns. Voo no 077, ali mantém cabeceiro na 0. Ali mantém na 10, voo no 077. Cavatango, Whisky, Kilo Zulu, no solo 06, autorizado, backtrack, reporte liberando a pista. Salvador, meu cordial, contato radar. Gente, então, cumprindo o perfil da Momo, assim que possível, a proa de barreira, se possível, coordenação. Sempre é possível. Vamos aguardar a confirmação, pois efetuaremos uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Tem certeza que eu estou com o melhor controle de tráfego aéreo do Brasil. Gol 1399, chame Recife, 1251, câmbio. 1251, 1399. Uno 077, livre decolagem da Uno 0, vento 0890 graus, 109. Livre decolagem para o Uno 077, já. Guardião 06, torre. Ok, chame quando pronto, para totalmente pronto para iniciar a decolagem, ok? Passaredo 2231, coordenação efetuada, livre, voo direto. Direto, barreiras, o 2231, valeu. Era pronto. 2107, ali mantém cabeceiro na 0. Ali mantém no 0, 3207. Guardião 06 autorizado, decolagem com proa sul, vento 090 graus, 109. 077, decolou 09, chame agora o controle, ano 20.8. 208, grato. Controle Salvador, cordial boa tarde, 10077, decola na sua escuta. 10077, controle, contato radar. Ciente, contato radar, 77. Guardião. Ele tá avisando com o guardião. 7 guardião 06, decolou 09, chame na final para pouso. Primatiro, não vou interferir nem no eixo da 10 nem no 17. 7 guardião 06. Tente ao estacionar a frequência livre, quilo. Uísque, quilo azul. Guardião 06, tá prosseguindo pro circuito lá pro ponto, novamente. Na sala, guardião 06. 06. Trip 5491 no controle Salvador, ajuste do altímetro no 014, se estiver pronto até 6000 está autorizado a descida. Autorizado 6000, Trip 5491. Salvador, gol no 6192. No 6192. Perdeu contato com o Centro Brasil e também com o Momento 125 milhas Salvador. Nessa posição, opções, ponto ideal desse. Queria fazer uma ponte, não, Paulo? O gol 1612, vamos checar a frequência 1260-1288. Se não conseguir contato com nenhuma das frequências do centro de controle, não se preocupe, nós vamos lhe orientar para pouso. 260-2288, potencial. Guardião 06 na sala 02, reporte quando pronto para a decolagem. Você, contador. O senhor tem condições de descer, iniciar a descida agora, para que eu possa abreviar sua trajetória para pouso? Tem que iniciar agora já, atualizando o nível. Ok. Vai livrar 180, reautorizado para 4000 e voe direto Duna. Vamos abreviar essa trajetória. A 4000, direto Duna, muito obrigado. 5490. No 7, decolou 03, chame agora o controle, 120.8. 208, obrigado, boa, 3207. Controle, boa, 3217, prefere. 3217, controle Salvador, meu cordial, contato radar. Muito bom, na sua escuta, 3217. 03, mantém posição e aguarde. 03, autorizado decolagem da pista no zero, vento 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. Também autorizado decolagem com proa sul, vento 1 a 0 graus, 09 nós, reporte na final para o pouso. Zero meia, decolou, 05, chame na final para pouso. Negativo, vai atingir o litoral, fazer novo circuito é para a área. Três, decolou, 05, chame agora o controle, 120, decimal 8. Controle, 208. Zero, 06, confirme o PAB. 05. Chame Recife, 1251. 1251, Gratio, boa. Boa. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, este é o controle Salvador. Meu cordial, está em contato, radar passa 2000, gire à direita, voe direto Leda, subindo para 260 após Leda Eudes. Com curva direita, proa de Leda, depois Leda Eudes para 260, agradece o Olimpo 03. C5491, para sua informação, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo noroeste, aeronave da Passaredo, passando ao nível 110, subindo para 200. Gente, de C5491. Cinco, 491, tráfego informado sendo superado. Distante 9 mil. Tem o tráfego de guerra, cinco, quatro. 601, desça para 5 mil. 5 mil, 601. 5491 sem restrições até 2000. Para 2000 pés, 5491. Né? Santo 3217, chame Recife 1251. 2, Sincrono agora com a Recife, obrigada, uma boa tarde e até uma próxima. Boa! Comprovação Guardião 06 autorizado decolagem, vento 090 graus, 109. No transponder 0277. Controle Salvador, tá 3190, ciente da Quebec, como a tarde. Tô 3190, controle, meu cordial, desça para 4000, ajuste 1094, direto Duna pro ILS. 4.1094, Duna, tá 3190, tá liberada a velocidade? Deixa o seu critério. Prato. Salvador, gol no meio, no 2. Gol no meio, no 2, tá seguindo a aeronave da TAM. Na sua posição de 12 horas, 11 milhas, 259 na velocidade, descer para 6.000, voa Duna com 1.014. Duna, 14, gol no meio. Muito bom. Chame para o Nacional para pouso. Ed. Passaria do 2231, chame Recife. 1260 ou 1288. Boa viagem. Seria do 2231 no controle. Senhor 490, autorizado ILS? Positivo, livre ILS para o trip 5491 que passa 6.000 sobre a Bahia de todos os estados. ADLS 35491. Whisky Oscar Uniforme, controle Salvador. Gente, operação visual, ajuste 1014. Golo 601, desça sem restrições para 2000. 2000, sem restrições, golo 601. Salvador, direto desça a Charlie, também deve descer. Desça para 5000. Desça a Charlie. O Papa Romeu, Juliette Vitor Charlie, você vai pousar na pista 10 ou no 7? Ou no 7, a intenção é cancelar depois do externo aí, prosseguir para 17. Ok, anotei, pouso visual, pista 1 no 7. Isso. Olympus 03, chame Recife, frequência 1251, câmbio. Poderia repetir a frequência para Olympus 03? Isso sim, 1251. 1251. Desça para 3000, agora eu preciso de 220 na velocidade. 3000, 220, 3190. Positivo. No primeiro momento é o número 3 para pouso. Assim, 3190. Trip 5491, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, trip 491. Gente, manda tudo, muito obrigado. Trip 5491. Boa. Rodinho 06, a torre. Tem a previsão de mais quantos procedimentos aí de toque remetida? Informe quando pronto, tem aeronave já na final do 10, ok? Vai ter, vai ter que aguardar a passagem desse tráfego. Informe aí quando pronto. Visual, ajuste 1014, normal no transponder. Já cruzou a Bahia? Estou aguardando a autorização para prosseguir pouso novamente no ponto. Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Oceano 2110, informação Quebec. Oceano 210, controle, meu cordial, desça para 7000, 1014, 250 nós na velocidade. Ok, desce para 7000, 1014, 250 nós, 6210. Pode voar, dona? Pode. Voando, dona, obrigado, 6210. Luna 601, vamos encurtar a trajetória devido a tráfego. Duna está autorizado, descendo para 2000 pés. Gol no 601. Gente, Duna descendo para 2000, 601. Decolou os 2000. Mantenha o litoral e aguarde instruções. Gente, está aguardando. Gente, tribo Papá Romeu Lima. 49. Continua aproximação, reporte baixar travado. Salvador, muito boa noite. O 1925, ponto de espera, pista 10, pronto. 1925, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 1925 da Gol. E autoriza o 06 a cruzar o eixo do 17 aí. Autorizado, Guardião 06. Levanta do eixo da 1 na 7. Gente. Trip 5491, autorizado pouso, pista 10, vento 1 a 10 graus, 099. Confirmar, autorizado pouso, 5-4, tá vendo? Luciano 210, desça para 5000. Desce 5000, 6210. Pouso, 5-4, tá vendo? Guardião 06 da presente autorizado aproximação lá no ponto, agilizando manobras, informa o solo, ok? Sim, a gente está livrando aqui, vai cruzar o eixo da 17 e prosseguir pro ponto. Vento 110/10, esse é o último procedimento, pouso final, confirma? Acho que sim, depois eu peço o táxi aí lá pro Graé. Ok, sim, estou visual agora com o trânsito. O limite é lock. Gol 1601, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. 601 iniciando. Gol 1965. Autorização para mim. Livre. Autorização. 29, libere direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 121, décima 1. O TV 159 mantém 220 ou diminui? É o 3090? Isso aí. Mantém a velocidade. Será? Zero, direita 070 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070, chamará estabilizado 3190. Polo 601, localizador em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, torre 1186. 186, boa tarde. Boa. 1755, mantém ponto, espere e aguarde. Mantém, aguardando 755. Direita 070 para o localizador. Direita 070, localizador, 1612. Gol na 601, continue em aproximação, guardando pista livre. 601. Oceano 210, preciso de 210 na velocidade. 210, 3190, reduz. Velocidade de Puxaré? 210, nós. 210, nós. Puxaré, 6210. 089. Galeria Pouso 910, 601, baixar travado. Gol 9925, decolou aos 31. Chame agora o controle em 120, décima 8. Se eu não tiver no TICAS, vai ter no visual, na sua posição de 1 hora, 10 milhas, a aeronave passando 3.000, a aeronave da TAM. Na sua posição de 3 horas, 9 milhas, a aeronave da Gol passando 4.000 e descida para 2.000, seguindo a aeronave da TAM. Ciente, já é feita a tiara. Quer que reduza, senhor? Pode manter a velocidade, você vai pousar na pista 17. Bem, Matheus. Doutor Salvador, boa tarde, gol 1925, decola. Gol 1925, decola, este é o controle Salvador. Meu cordial, contato radar. Boa noite, meu patrão. É. 1925, o senhor está passando agora 2400, vamos girar direto para Elefa, pela direita. Pela direita, pro de Elefa, gol 1925. 3190, ILS autorizado, distância do externo 5 milhas e meia. Paciente, livre ILS, está 3190, grato. Direto Vitor Charlie, desça para 4 mil agora. 4 mil, Vitor Charlie. 360, prosseguir direto para agilizar para o senhor e para a gente aqui, porque a gente está com uma sequência grande de aeronaves para pouso. Está visual com tráfego na curtíssima final da 1-0? Essa colaboração, torre 1-1-8-6, câmbio. 18-6, graça, uma boa noite. Boa. Ativo, está presente, está autorizado, prosseguir direto por parte do GRAE, guardião 06. Tem condições de decolagem separada. Certo, sim, gente, mas algum sinal será autorizado. Torre, tá visual, guardião. Vou prosseguir por cima da 1-7, pode ser? Da presença, eu tenho como curva à esquerda prosseguir direto, cruzar sinal da 1-0 e prosseguir direto por parte do GAE, guardião? Na hora, tô prosseguindo. Afirmativo, gente. Gol 1-755, ali mantém cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira no zero, gol na 755. Condições de agilizar as manobras para decolar 5 autorizado pela torre? Afirmativo. Ciente. Gol 601, solo aos 3-4.